Estão sempre vai ter toda a direção. Com os pés no ar, os pés no chão. Estará do seu lado, não importa.